Saí dizendo por aí que acabou e que não me quer mais, e comentando com as amigas que já foi e que não volta atrás. Só sei que ainda me ama. Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer, se quando fica em minha frente cara a cara começa a tremer. Sinal que ainda me ama. Pra quê? Se todos os caminhos eu vou sempre estar, você não vai ter chance de me dispensar. Eu tô no seu diário, sou a sua história. Pra quê? Ficar se enganando nessa ilusão. Eu tô na sua mente, no seu coração. Não deixo nossa boca em contramão. Pra quê? Ficar dizendo por aí que não me ama. Se as forças entregam, se acabam na cama. E o teu coração te guia em minha direção. Pra dizer, se quando fica em minha frente cara a cara começa a tremer, sinal que ainda me ama. Pra quê? Se todos os caminhos eu vou sempre estar, você não vai ter chance de me dispensar. Eu tô no seu diário, sou a sua história. Pra quê? Ficar se enganando nessa ilusão. Sua mente no seu coração. Não deixo nossa boca em contramão. Pra quê? Ficar dizendo por aí que não me ama. Se as forças entregam, se acabam na cama. E o teu coração te guia em mim.